Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 7 de agosto, em segunda discussão, o projeto de lei 1590-A de 2012, que obrigará as bibliotecas das escolas da rede estadual, públicas e privadas, a manter exemplares das constituições estadual e federal em seu acervo. O texto é assinado pelo deputado Vaguinho, do PRTB. Valorizar o aluno. Todos os alunos do nosso país precisam estar mais perto da democracia. Estar mais perto da democracia é conhecer melhor as leis do nosso país. Isso é cidadania. Para formar cidadãos, eles precisam ter acesso à Constituição, tanto a federal quanto à Constituição estadual. E a federal é a Carta Magna de 88. É que todos precisam saber, precisam conhecer. E as suas modificações que acontecem aí todos os anos, votadas no Congresso Nacional. Então, eu apresentei esse projeto de lei e tivemos a aprovação para valorizar o aluno do Brasil. A norma vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar o projeto. Reportagem Ronaldo Ribeiro.